Azul Golfe, autorizado pouso, 17, vento 10 graus, 09 nós. Autorizado pouso, no top, no Azul Golfe. De mais um do Golfo, frequência livre estacionada, boa noite. Solo Salvador, América 230, ingressando na posição 10. Tente, América 230, terminando o reboque na posição 10. Romeu Lima Zulu Golf, prossiga. Silvava Romeu Lima Zulu Golf, autorizado TGL na 197, coordenação com a torre na escuta da mesma. Acione 0157 no transponder a 1000 pés. O Papá Romeu Lima Zulu Golf ou o Papá Tango Lima Zulu Golf? Só vou ficar em contato com a sala IS, porque o nosso plano aqui é Papá Romeu Lima Zulu Golf. Deve ter sido algum errozinho da IS. Mantenha, escuta e aguarde. O Papá Romeu, o Papá Tango Lima Zulu Golf. Tango Lima Zulu Golf, na escuta? Já coordenado com o IS, acione 0157 no transponder, com TGL na 17, coordenação com a torre. Confirme o POB. Tango Lima Zulu Golf, confirme o tempo estimado para a TGL. 15 minutos, sim, chame a torre agora em 118 decimal 95 para ficar na Mentax decolagem. A gente é o time 1097. Golf acione na aerostática do Sudáxi. Autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso. Autorizado ingresso, recua a chinela e pronto. decolagem no 7, vento 1-0 graus, 08 nós. Tango Lima Zulu Golf, decolou ao 38, autorizado circuito padrão, reporte girando base, pistão da 7. Circuito padrão, reportará, você autoriza Lima Zulu Golf com lado direito e prosseguir para pouso TGL na 190? Ativo, autorizado, curva direita, chame final 90, Papa Tango Lima Zulu Golf. Reportará. Tango Lima Zulu Golf, autorizado, toque arremetida, pista 1-0, vento 1-0 grau, 08 nós. Pista tá arremetida, tá 1-0, Lima Zulu Golf. retorno para a Nogales no Golfo. Programa mais um no Golfo Ciente, curva agora à esquerda, reposte na perna do vento da pista 1-0. Confirme intenções? Prosseguir para 1-7 ou 1-0? Esquerda 1-7 já, só que ainda está 1-7 lá. Ciente, reporte na perna do vento da pista 1-0, programa mais um no Golfo. Vamos para a Golfo. Lima Gogô, pode ligar e prosseguir para o final da 1-7. Sim, prossegue direto para o 1-7 e poste na curva para a remetida. Tá com a Gogô. Obrigado, toque remetido no 7, vento 1, 0 grau, 089. Obrigado, toque remetido no 7, 1, 0 grau. Salvador, boa noite, 3662, a gente está dando. 3662, aciona identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, o ajuste é 1017, desce via para o nível 060. Descendo via, 060, 3662, resultado 17, a possibilidade de Itap e Oduna. Autorizado Itap. Onde está a 3858, voe Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1017, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Duna 2017, reporte estabilizado X-Ray, 3858. Lima, vou levar para a base, reporte final no 7, Lima, Zulu. Até a final no 7, Lima, Zulu. Posso falar para o 197, baixei para o Lima, eu vou tentar um contestão, sinal. 7, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1, 0, 0 grau, 0, 7, 9. Livre, pouso no 7, Lima, eu vou. Zero, senhor, identificação dessa via chegada Mari para o nível 070, ajuste 10018. Passando Lima Zulu Golfo, no solo de 49, autorizado liberar a direita, frequência de estacionar, boa noite. Chanel 6310, autorizado ITAP. Sim, o Chanel 6310, após Sapong, vou ITAP. Após Sapong, ITAP. Chanel 3662, mantenha pro ITAP, desça para o nível 050. 050, Chanel 3662, libera a velocidade na posição ITAP. Autorizado. Ele está ajustando a velocidade da 3662. Localizador visual 3858. Só 3858, complete a final e chame torre 1895. Boa noite. Samando, boa noite, tá 3858, baixa a trava dele, é. 3858, Kenegal no 08, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 069. 1 no 08, autorizado pouso no 0, na 3858. Papa Tango Lima Zulu Golfo, confirma o horário do plano. Dois, dois, dois, zero. Só um segundo, cópia, aguarde. Do 060 para 050, 6662. A 3662 cancelada as restrições em ITAP, desço para 2.000 pés, ajuste 10018. Está autorizado em LS X-Ray pista 10, reporte estabilizado. Direto 2.000, sem restrição, 3662, vai reportar estabilizado. O Chanel 6310 foi autorizado para hoje ITAP, confirme desvio? Sim. O Chanel 6310 está autorizado descida para o nível 050. 358 no solo, ao 55, direita, 121 no solo. 111, 3858. Papatango, Lima, Zulu, Golfo, na escuta. Confirme intenções, só DGL 997. Autorizado voo local, TGL 997, coordenação com a torre. 0157 no transponder, controle em 1, não irá ser necessário. Confirme seu POD. Também é mesmo agora em 1118, decimal 95, ajustei o altímetro no momento no 018, bom voo. Solo 3858, boa noite. Solo 3858, autorizado táxi via Alfa Juliette 02 ao Porto. Alfa Juliette para 23858. Autorizado táxi, chame na interseção por ingresso. Na 6310, canceladas as restrições em IPAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1018, está autorizado em LS e reporte estabilizado. Cancelada a restrição em IPAP, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado na 6310. Paralisou e LS visual, está 3662. Na 3662, complexo final, chame torre 11895. Torre 1895. Autorizado ingresso no 7, aposte nele para o outro, para Tango Lima, Zulu Golfo. Oi, Salvador, boa noite, Oceano 3662. Tango 3662, Quenegal no 08, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 069. Hidropouso, 1018 ajustado, Tango 3662. São 3662, sala 02, direita 121, décima 1. Controle, o Xané 6310. O Xané 6310, complete a sinal de chame torre 11895. 2895, o Xané 6310, boa noite. Boa noite, da 3662. 3662, autorizado táxi Alfa, após Juliette, Pátio 1, posição 03. Alfa, Juliette, Pátio 1, 03, posição 3. Salvador, boa noite, Oxanem, 6390, final de S, pistão 90. 6390, boa noite, autorizado pouso, pistão 90, vento 1, 10 graus, 7 nós. Pistão 90, autorizado pouso, São Lima e Lugol, se atente às três turbulências do Airbus, pousando na 1-0, após autorizado decolar, pistão a 7, vento 1-0 graus, 7 nós. A 310, solos 07, direita 121, décima 1. Direita, solo 221, Oxané, 6390. Papatango, Lima, Zulu Golf, decolada 07, curva à esquerda, reporte perna do vento 17. Curva esquerda, reporta perna do vento 07, Zulu Golf. Salvador, boa noite, Xané Houston é 6310, 30 táxi, Alfa, Juliette, Pati 1 na posição 05. Alfa, Juliette, Pati 1 na Botão Lima, Zulu Golf, reporta final 17, ajuste no 08. Reporta final da 17, ajuste no 08, Zulu Golf. Temos o Lugol fatorizado, toque remitido, pistão 17, vento 110 graus, 7 nós. Autorização Salvador, boa noite. É o Gol 1973, está ciente da informação de uniforme. Autorização para o Galeão. O Gol 1973, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita, vestido de saída da El Leda Irume. Transponder 5005. Controle 119.35, Gol 1973. Nível 360, decola da 10 com curva à direita. Direto da El Leda e Irume. O código transponder é o 5005. E o controle 119.35, Gol 1973. Procedimento correto, reporta para adicionar 04, Gol 1973. Reporta para adicionamento 04, Gol 1973. Gente de adicionamento, como já pronto para o pushback? Não, negativo. E o Gol 1973 reportará quando pronto. Reporta quando pronto, na posição 04. Gol 1973. Papa Tango Lima, Zulu Golfo. Papa Tango Lima, Zulu Golfo, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 90 graus, 612 nós. Golfo. Patango Lima, Zulu Golf, socorro, e arremedia aos 1-5, confirma intenções? Ouve o final 1-7. Quente, Lima, Zulu Golf, curva à esquerda, reporte final 1-7. Curva à esquerda, reporte final da 1-7, Lima, Zulu Golf. Para final da 1-7, Lima Golfo. Lima Golfo, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 612 nós. Vento. Patango Lima, Zulu Golf, Solos 18, libera a direita na Papá, estacionar frequência livre, boa noite. 2795 está na escuta do controle de Salvador? Salvador, boa noite. Azul 2795. Bom, no 096, seu nome de identificação, está presente, está autorizado Duna, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Remontando ajuste, despesa? 1018. Voando Duna, da presente, descendo para 3 mil, com 18 no 096. Salvador, boa noite, Azul 2795, transfere na sua escuta, gente da Uniforme. Azul 2795. Contato radar 47 milhas nordeste, Salvador. Mantenha a Prod Bonf para a chegada a Bonf e forma no ideal de descida. Prod Bonf, chegada a Bonf, chamada ideal. Já está no ideal, senhorita. Gente, o Azul 2795 desça para o nível 050 na Prod Bonf e desça com velocidade de 2309. Para o 050 Prod Bonf, pode descer com 2409? Negativo, 2309. É o número 2 na aproximação. Gente, então 2309. Chegou Salvador, 3258, boa noite. 3858, boa noite, informação em curso é Uniforme. Agora compra para Fortaleza e prepara a saída Momo Frutti. Momo Frutti, obrigado.